localizador 601. 1601, complete final, reduza para aproximação, aguardando transferência de comunicações. Guardando 601. Decolos 3-4, controle de 9, decimal 8. 19-8, boa. Pastor 1-7, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pastor. Uno 8-5-6, contato radar decolagem, sua para 3-9-0, saída PUCA. 3-9-0 na PUCA, 1-8-5-6. No 755, chame Recife, 1251, alternado no 3325. Positivo, chama Recife, 1251, alterno 3325, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado, bom serviço. Gol 1601, no completo final, torre 1186. 186, 601. Torre Gol 1601. 601, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Guardando no 601. Para pushback, questionamento. 25-4-5, aguarde para o pushback. Aguardando. Pastor 1-7 no solo 3-7, é papai de autoridade? Afirmo, papai de autoridade. Ok, livre à direita, depois vai vir a pátio 3. Chama o solo 1-2-1-9 para taxar até o próximo ponto de espera para reingresso. Pastor 1-7 para liberar na Eco, à direita. Vai para cruzamento da pista. Ok, então livre na Eco à direita, depois novamente à direita na Delta e vai manter posição na Delta, aguardando para reingressar na pista. Reportará mantendo na Delta. Meia 01 no livre pouso no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso no 601. solo Salvador, boa tarde, web 6720. 6720, prossiga. Autorização, Galeão, Nida 340. Vicente está autorizado 340 para o Galeão via Upper Whisky 50, saída Dael, Leda, me deve. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5572, coteja. Autorizado Galeão, nível 340, Upper Whisky 50, saída Dael, Leda, me deve. Decola da 10, primeira curva direita, aciona 5572. Confirme o controle. Controle 119.8. 119.8, controle, copiado. Vicente, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei 6720. Noite 56, chame Recife, 2085, alternado no 3365. Salgo, no 601, livrou. Boa tarde. No 601, no táxi via Alfa, Kilo, parte 3, chama para ingresso, parte principal. Corrigindo, no 601, no táxi via Alfa, mantém a posição antes da Taxiway Kilo. Via Alfa, mantém antes da Taxiway Kilo, no 601. Salvador, Eltan 3894. Eltan 3894, sinal de identificação, autorizado chegada à mar e desse mantenha 050. 050, sinal de identificação na mar e fazer contato com o rei. Quatro no 5, previsão para início do pushback. 2 minutos, trip 54 no 5. Ciente, mantém a posição, aguarde a autorização, então, o 54 no 5. Ciente, 54 no 5. Pondo 601 no táxi via Aquilo, pátio 3, pátio principal, portão número 7. Ingressa na Aquilo, pátio 3 e portão no 07, no 601. Está... curvando à esquerda, ingressará na parte de autoridades, atento à sinalização, tá visual já. Trip 9962, decola aos 42, controlando no 9.8. 398, trip 9962. Número 2 para pushback no pátio 3. Tá ciente, correção, a posição é 088. Ciente. Controle Salvador, muito boa tarde, é o trip 9962, decolado na sua escuta. Trip 9962, contato radar, pula para o 200, saída da El. 200 da El, trip 9962. Sim, 4 no 5, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Bain da Golf, na retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 54 no 5, após o passagem do Golf. Da El. Após 2000, da El, trip 9962. Acionar, vai chamar o solo 219. Direita, para a autoridade, para acionar, vai chamar o 219, solo, grato. Salvador, boa tarde, azul 4206. coordenação 3705, por favor. 104206, pronto para a cópia? Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199.8, aciona 5561, no coteja. Autorizado do Recife 370, via Upper Whisky 58, decola da Puca, transição 260, decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8. 5568, transponde 4206. Transponde 5561. 5561, correção 4206. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Cavaleiro, tá. Para táxi o trip 54 no 5 com 56 a bordo, autonomia 4 horas e 30 alterna, Montes Claros. Gente, 56 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, trip 54 no 5, obrigado, boa tarde. 3567, coordenação com a equipe de solo, após saída do trip na retaguarda, autorizado pushback solamente, chapéu táxi. Após passagem do trip, livre pushback e acionamento conforme coordenação de solo da 3567. Via para 2000 pés, ajuste 1012, reposto localizador. Via para 2000 pés, M12 reportará no localizador. Salvador, boa tarde, a trip 54 do 5, aproximando o ponto de espera, pronto. 54 do 5, está autorizado, ingresso, alinhar e decolar, 100 graus, 129. Autorizado, alinhar e decolar, 54 do 5. Web 6720 para puxa acionamento, posição 1. Autorizado, chama para táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamará táxi 6720. Quatro cinco, decola os 49, controle 198. 398, bom dia, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o TIP 54 no 5. Controle de Salvador, boa tarde, é o TIP 54 no 5. TIP 54 no 5, contato, radar na decolagem, sua para 160, saída da EL. 160, saída da EL, TIP 54 no 5. Sierra, tá na ponte 11, para cópia. Galeão, no 340. Sim, está autorizado Galeão, nível 340, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda Bidev, decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, transponder 5574, coteja. Precisando dar um Galeão no 340, decola da 10, da EL, Leda Bidev. Upper 50, Bidev, após Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 Group, Upper Zulu 14, Balbacena. 5574, é o transponder e o controle de saída 198, tá? 862.11. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Reportará, tá? Alô, Salvador, o T3567 está com 1 no 4 a bordo, 4 horas e 34, alternando com o fim estando para o táxi PAT 3. 1114 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 18.6, bom voo. Juliette Alfa, 18.6, torre no ponto de espera, obrigado. Estabilizado o visual, TAM 3894. 3894, complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6. Salvador, boa tarde, Altan 3894, passa, tempo bastante travado. Barulhos. Confirma a autonomia? 3 horas e 40. 3132 a bordo, 3 horas e 40, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18.6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 10 no 2, SM120, grato. Salvador Azul 4206, pushback acionamento no 8. Autorizado, chama para o táxi. Passará. Trip 5415, ainda não escutou o controle Salvador, sessão 160, direto Leus. 160, direto Leus, 5415. Trip 9962, chame Recife 251, não alternado no 3325. 1251-3325, trip 9962. Alô, 601. 601, não prossiga. Autorização Galeão, nível 360. Yeah. Guardando. Solo azul 4206. PLB, uma centena, 100. Alterna Maceió com 3 de autonomia para o táxi. Uma centena a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1986, bom voo. Via Juliette Alfa, ponto de espera 186, Torre 4206, obrigado. 57, direito 219, só. Direito 219. Salvador, 3894, livrando. 3894, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, chama para ingresso, Pat principal. Alfa, Kilo, Pat 3, 3894. Decolagem 3567, 100 graus, 159. Teve decolagem 3567. Salvador, boa tarde, área 6720, ponto de espera, pronto. Sente autorizado, ali, mantém 6720. Ali, mantém 6720. Após o Embraer da Azul, ingresso PAT principal, portão 08. Portão 08, após a passagem da aeronave da Azul, 3294. Paulo, boa tarde, Gol 9567, autorização Brasília. 7. Então, 3567, contato radar, sua para o 680, saída Gol. 80 sem restrições, saída agora, 3567. 601, pronto cópia. Pronto cópia, 601. 601, galeão autorizado, nível 360, via Peruísque 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, após intercepta per November 857 até o Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após prossegue Upper Zulu 16 até Gruf, Golfo Romeu, informe Fox Fox Gruf, após intercepta Upper Zulu 14 até Toquim, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5012, frequência do controle 119.8. 360, aprovado, Galeão. 350 até Bidev, após a Bernoneve 857 até Seguro, Upper Zulu 1 até Groove, Upper Zulu 14 até Toquim. A saída é Leda, da El Leda, com a primeira curva direita, após Leda Bidev. 5012, o transporte 192, controle igual no 60. Então 7, chame pronto, pushback, agora no 601, ajuste no 012. Camarada. Pro Salvador, boa tarde, passe 206, por espera 206. Sou Isabel, matei com a 206. Matei com a 206. 17, decolada 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5014, frequência do controle 119.8. 567 autorizado Brasília no nível 360, informe Zulu 17. A pista 10, curva na direita Gole Ofito, 5014, controle 19.8. Subida Gole Ofito, Oscar Fox, Índia Tango Oscar Ofito. Correto, Gole, transição Ofito. 567. Correto, 567, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10, 12. Vem aí, chamarei. C20, decola 02, controle 198. 198, obrigado, boa noite. Autoriza 2000 pro Gono 273. Após pelo 2000 pés, ajuste 1012, Gono 273. Prende. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Webjet 6720. Webjet 6720, contato radar, sua para o 340, saída da El. Na saída da El, subindo para o 340, 6720. O F6720, autorizado para o Odidael. Para o Odidael, obrigado. Dois jovens decolaram, 1000 graus.